recordo com mais magia, hoje, especificamente hoje, outras alturas, outras coisas que eu gostava de partilhar consigo. Desde logo, o verão de 2006. O verão de 2006 foi o verão em que eu, se calhar, mais saí. Aquele verão que eu melhor aproveitei. Quase todas as semanas eu tinha saídas. E às vezes mais do que uma vez. Ou melhor, às vezes mais do que uma por semana. Foram realmente dias fantásticos. As minhas férias de verão foram, claro, depois de todo aquele frenesim da universidade, foram passadas à conversa com pessoas na internet. E era um suspense, de certa parte, mas por outra uma alegria. Aquelas pessoas faziam efetivamente parte do meu dia. Faziam efetivamente parte da minha vida. Conheci muita gente numa comunidade que já não existe, chamada Free Photolog, mas da qual ainda hoje guardo grandes amigos. Não apenas pessoas que eu conheço ou quem falo de vez em quando, são amigos. Aliás, por exemplo, a Liliana Senhorinho, que faz parte aqui do nosso programa, da nossa antena web, a própria Diana, que também faz parte, portanto, da nossa antena web, e, se eu quiser também, ainda posso ir buscar mais algumas pessoas que, efetivamente, eu conheci muito, ou seja, aliás, outra, a Cátia Leite, que não faz, mas já fez parte daqui para a antena web, a nossa colaboradora da produção e realização, a Elsa Conde, tantas pessoas que eu conheci e com quem ainda hoje tenho um contacto muito próximo, também é verdade, foram centenas de pessoas que eu conheci. Mas realmente há grandes recordações. E vocês sabem como é que eu sou. Aliás, acho que todos nós somos. De certa parte, todos nós acabamos por ser. Associar músicas a grandes momentos. E é o que isso, no fundo, acontece comigo. E enquanto eu estava, às vezes, a escrever com estas pessoas com quem estive, eu ouvia várias músicas. Músicas que me marcavam, músicas que eu próprio eu ouvia e sentia que aquilo era especial. Por exemplo, uma dessas músicas, é engraçado, porque eu ouvia bastante e na altura não me agradava assim muito. Mas depois, bom, depois ficou. Depois passei a gostar da música. Mas naquela altura não me chamava assim nada a atenção. Sei lá, não sei. A música chama-se Déjà Vu e é da Beyoncé. E depois, I Don't Need a Man, era todas as músicas que se ouvia muito naquela altura. Era das Pussycat Dolls. E eu vou partilhá-las convosco, embora as maiores recordações virão pouco depois. Eu quero falar convosco sobre o que é que eu sentia quando tinha esses encontros com essas pessoas. Bass. Let's go get 'em. Pois é, ouvintes, foram as músicas que ouvimos agora e eu gostava de explicar-vos um bocadinho o que é que eu senti nessa altura, porque foi realmente uma altura muito, muito emocionante, por outro lado um bocadinho complicada. Os motivos são vários, não há segredo nenhum para os ouvintes, eu não tenho qualquer tipo de visão. E essa altura foi particularmente boa, porque me fez sentir normal. Sim, eu era uma pessoa normal, saía, tinha amigos, certo? Não era na sua maioria, não era na sua totalidade da universidade, mas... enfim, tinha amigos, pessoas que queriam estar comigo, pessoas que aceitavam a minha companhia. Em 2006, quase conheci pessoalmente uma pessoa que iria ser a minha... que viria a ser mais tarde, a minha companheira. Em tempos, durante algum tempo. Mas o outro carro atrasou-se e eu tive que ir embora. Bom, mas conheci muita gente, pessoalmente, e foi a partir daí, sobretudo, que eu comecei a ter a noção ou a certeza do quão bom pode ser a internet. Aliás, foi até a partir daí que percebi uma coisa: a internet é ótima. Quem estraga, na sua generalidade, são a forma de utilizar, ou é a forma de utilização das pessoas. Eu, na verdade, acho que a internet tem mais coisas, tem mais coisas boas do que más. Mas sim, tem também as suas coisas más. Negá-lo seria pouca inteligência. Mas eu nunca o nego. Não tenho problemas em negar essa parte má da internet. Mas também não vou me desprezar a boa, aquela que fez eu ser quem sou hoje. Não ter medo de mim, não ter medo da sociedade que me rodeava, e a seu tempo ser capaz de enfrentar essas adversidades. Essas pessoas que, por exemplo, não queriam estar comigo porque eu não vejo, e portanto não queriam estar comigo. Enfim, foram coisas que eu fui aprendendo com o passar dos anos, mas que começou naquela altura. Chegava a casa e fazia festa comigo próprio. Tenho saudades desse lugar onde resido, mas naquela altura era aí mesmo que eu vivia e tinha grandes momentos comigo próprio. Na realidade, eu acho que eu fazia a festa comigo mesmo, quanto mais não seja por estar, por poder acontecer. Era efetivamente festa. Eu não tinha problemas. Eu fazia rádio nessa altura, uma rádio imaginária, e eu colocava as músicas e fazia a festa enquanto ouvia as músicas. Isso acontecia porque eu, entretanto, estava com os meus amigos. Estava com os meus amigos e quando chegava a casa eu já não sentia aquela solidão que sentia antes. Na verdade, esse verão de 2006 não teve propriamente grande repetição. Os anos que se sucederam não foram de muitas novidades. Os verões que se sucederam não foram propriamente de festa. Aliás, bem pelo contrário. Tanto 2007 como 2008 como 2009 foram de desamparo. O 2010 não foi muito melhor do que isso. Só a partir do verão de 2011 é que as coisas foram mais fáceis. Mas mesmo o verão de 2012, por acaso, também não correu nada bem. E o 2013 foi muito difícil em termos de temperaturas. O 2014 já foi outra história. Há 2 anos, para esta altura, eu ainda estava na Roménia, a um dia de voltar para casa. Foi uma festa. 2015 foi um verão normal. Ainda com algumas controvérsias, enfim, mas coisa muito ligeira, tudo dentro daquilo que é o dito normal. Este verão, eu espero que seja tão bom com as suas diferenças como o de 2016. Talvez me perguntem, mas então, já que falas sobre isso, até o verão de 99 não foi melhor? Teve as suas diferenças. Eu acho que foi tão bom como o de 2006, como eu espero que seja este de 2016. Quanto aos restantes, não há muito a dizer. As férias eram todas iguais, os verões eram todos iguais. Ainda que guarde grandes recordações de alguns desses verões. Nomeadamente, dos dias em que eu ficava até às 4 da manhã a conversar com uma prima minha. E, entretanto, às 5, lá íamos nós, os meus pais e os pais dela, buscar o pão acabadinho de fazer à padaria. Assim, por volta das 5 da manhã. E era uma delícia. Tempos que não voltam, mas que, para além de deixar muitas saudades, deixam muita nostalgia. Eu, particularmente, gosto de recordar esses grandes momentos. Mas vou voltar ao verão em que eu dormia de janela aberta e sempre a sonhar. E às vezes adormecia às 6 da manhã, que era quando as últimas pessoas iam dormir. Sim, isto quando não apanhava as primeiras a acordar. Porque quando assim era, ficava até às 8, 9, 10 da manhã. E depois então ia dormir. Vou trazer-vos 4 recordações. E depois vou despedir-me. Hips Don't Lie, de Shakira. Mika, com Grace Kelly. Say It Right, de Nelly Furtado. E A Moment Like This, de Lena Lewis. E porquê que eu escolhi estas 4 músicas? Eu ouvia muito estas 4 músicas, a primeira delas ainda na universidade, Hips Don't Lie. E ficou-me na cabeça porque esta música notava-se que tinha sido gravada em locais diferentes. Os microfones não eram os mesmos, os efeitos aplicados não eram os mesmos. Eu achei muito interessante, porque realmente não era efetivamente aquilo que eu, portanto, não era aquilo que para mim que eu... que eu estava habituado, não é? Eu sabia que os artistas não gravavam juntos. Havia artistas que gravavam, sei lá, enfim, portanto, um na Inglaterra, outros nos Estados Unidos, mas enfim, gravavam de alguma forma, não juntos, mas gravavam. Neste caso, foi algo novo, porque eu reparei que houve realmente edição, foi giro. Mas eu gostava muito da música. Ficou assim, marcada. Depois, a música de Mika, Grace Kelly. Não se ouvia outra coisa em certa altura de 2006 que não esta música. Grace Kelly. Bem, esta música foi muito engraçada e estes falsetes do Mika trouxeram algo novo à música internacional. O mais engraçado é que eu lembro-me de ter ouvido este artista e pensar quando este falsete deixar de cair em graça. Lá vai o Mika para a desgraça. Não sei se é para a desgraça, esperemos que não, mas realmente nunca mais se ouviu falar assim no Mika como naquela altura. Bem, ele agora tem um sucesso francês, não foi? Acho que é o mesmo, mas para todos os efeitos, pronto, não é a mesma coisa. Terceira música, Daniela e Furtado, é daquelas que eu mais gosto desta cantora, Luz Ascendente, e que para todos os efeitos fez parte, os seus primeiros êxitos fizeram parte da minha vida, de alguma maneira. E a quarta música é de uma artista que eu ouvi na VH1, mais até do que na MTV, o que não é muito habitual, porque a MTV é que trazia as músicas mais recentes. Mas eu ouvi esta cantora e pensava, bem, que voz! Isto sim vai dar a que falar. E aí está. 10 anos depois, continuamos a ouvir Leona Lewis.

sad. So I tried a little Freddy. I've gonna dance it to me. never told you it was all meant to be. Would you believe me? Would you agree? It's almost that feeling that we've met before. So tell me that you don't think I'm crazy when I tell you love has come here and now. A moment like this, some people wait a lifetime for. A moment like this, some people search forever for that one special kiss. Oh, I can't believe it's happening to me. Some people wait a lifetime for a moment like this. Everything changes, but beauty remains. Something so tender I can't explain. Well, I may be dreaming, but still like a wave. Can we make this dream last forever? And I'll cherish all the love that we share. Pois é, ouvintes, o verão de 2006 cheio de recordações, e depois eu vou voltar atrás no tempo, mas não hoje. Hoje vou ficar por aqui nestas recordações, mas eu quero voltar atrás. Quero voltar, há pouco falei na rádio, quero voltar aos tempos em que eu fazia rádio. Quero voltar aos tempos em que eu cantava. Quero voltar aos tempos em que eu compunha as minhas próprias melodias. Hoje vou trazer duas para finalizar. Eu gosto sempre de trash. Aliás, eu gosto sempre de algumas coisas. Eu hoje vou trazer não duas músicas, como eu há pouco estava a dizer, mas vou trazer três. E vou trazer três porquê? Bom, a primeira eu vou trazer porque acho que tem sempre uma mensagem muito importante que eu gostava mesmo de trazer aqui mais uma vez e que se chama Acredita. A segunda vai ser da Ana Rita Prada. Sabem, eu tive alguma dificuldade em encontrar esta artista ainda no ano 2012-2013. Tive realmente. Foi difícil. Mas acabei por conseguir. E hoje, aliás, há não muito tempo, ela foi entrevistada para a Antena Web. Mas hoje vou fazer uma escolha pessoal. Vou trazer o tema De Que Vale. Porque eu acho que tem uma letra muito, mas mesmo muito interessante. E já que falo em cantar, vou trazer uma música de minha autoria. Música e letra de minha autoria. A música chama-se O Dia da Despedida. E é assim que eu me despeço. Ah, aqui no Canal 1. Mas atenção, porque eu estarei daqui a instantes no programa Supernova para entrevistar a Sónia Cortês. Portanto, conto convosco. Um forte abraço e até já na Rádio Antena Web. Ou se quiserem, há mais programas aqui no Canal 1, portanto. Mas enfim, despeço-me deste cá por casa. Tudo bem. Obrigado a todos. Boa tarde. Quem vive em si, não te quero. companhia do Canal 1. Apenas alegria